A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Deus protege as crianças e também os bêbados, até porque essas duas categorias são as que têm o maior poder de se meter ali em grandes perigos. Afinal, arriscam ali a vida, principalmente um bêbado, né? Voltando no boteco? Filho da puta ali, voltando de um boteco, dirigindo uma bicicleta e tal. Tem um vídeo engraçado na net aí. Um cara, eu já vi. O cara no meio de uma rodovia e capota várias vezes. É muito bom. Ou também sandice, como eu fiz ali com 12 anos, também usando algo que rodava, mas no caso era um pneu de caminhão do meu pai. Manja, me meti dentro de um pneu daquele e desci rolando ladeira abaixo, meu amigo. Muita gente daria um rim em busca de um pneu de caminhão para descer rolando dentro dele numa ladeira. Já que em nossas infâncias a gente tinha esse poder aí da divina providência do nosso lado, né? Corremos todos os tipos de perigo em andar, principalmente sobre ali muros de 6 metros de altura, ou fazer aquelas guerras de mamona ali com estilingue e tal, ou, obviamente, um dos grandes perigos para os motociclistas, usando o cerol de linha de pipa, né? E tantos outros causadores de aleijamento infantil ali. A gente já abordou muitos assuntos aqui que causaram graves lesões corporais nas crianças, como carrinho de rolimã, tombos de bicicleta, mas depois de um e-mail recebido do nosso querido ouvinte Fernando Gonçalves, que é lá de Sorocaba, a gente decidiu fazer um apenas sobre escoriações infantis, e eu acho que a gente já pode ler o e-mail do rapaz agora, né, Walter? Vou ler aqui na íntegra o texto do Fernando. Abre aspas. Quem nunca jogando bola, brincando de pega-pega ou qualquer outra brincadeira de nossas infâncias miseráveis, não se machucou arrancando a tampa do dedão? Cara, se abusar eu nem tenho essa parte do corpo. Então, abre aspas. No início dos anos 80, quando meu pai comprava apenas um par de tênis por ano ali, quando recebi o 13º salário, né? E o mesmo jamais poderia ser usado para praticar esporte em meio, né, às ruas de terra... Então, com os pés nus, era frequente um ferimento no dedão do pé, né? Impressionante, cara. Todavia, minha infância, sem poder desfrutar de uma diversão eletrônica, um dos poucos entretenimentos era o futebol, onde sempre acabava a pelada com o dedo arrebentado. Aí tinha que se colar uma torneira de um vizinho pra você dar uma lavada ali, né? É verdade. Assim como se fosse um cirurgião... colocava a pele que se arrebitou de volta. Era isso mesmo. Uma vez acho que alguém falou pra botar tenaz. Bota tenaz pra colar. Abre aspas. E por um milagre divino, o enxerto caseiro dava certo. E por várias noites era comum dormir com o pé pra fora da coberta. Não molhar o mesmo. E é claro, ir de sandálias havaianas para a escola, pois o que chute apertava os dedos. Agora preste atenção, Alexandre, como o fantástico texto do nosso querido ouvinte dá uma guinada aqui agora. Sempre tive um tabu de nunca defecar na escola. No máximo. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo. Alexandre, não pode ver uma privada que já quer sentar. No máximo, urinar. Porém, certo dia, tive uma dor de barriga lazarenta, que não me deixava a escolha senão ir àquele banheiro imundo e espirrar pelo ânus. Quando decidi quebrar esse paradigma para aliviar a minha dor, ao me levantar, sem querer, bati o dedo ferido no pé da cadeira. Olhei para baixo e vi que meu enxerto caseiro havia descolado. Será que foi alguma infecção hospitalar? Minha dor foi tão grande que perdi a vontade de chapiscar a porcelana. Hoje, quase 20 anos depois, sempre que vou colocar o bochechudo pra fumar charuto, meu dedão ainda dói. Muito bom, Fernando. Parabéns pelo texto. A molecada, a casa da minha tia, em obras ali e tal, daí a molecada começou a andar em cima daquele muro, eu falei, eu também vou. O cimento tava seco? Tava molhado? Tava molhado, cara. Então eu segurei num bloco pra pegar impulso pra subir. Nisso que eu peguei, veio meia dúzia de blocos na minha cabeça e abriu uma perereca bem no meio da minha cabeça. Mas enfim, acho que o maior acidente de todos os tempos que eu tive, fosse ele filmado, acho que teria sido recorde de views ali no YouTube. E tinha um terreno gigantesco na minha rua, assim, e ele era numa ribanceira grande, assim. Então, manja quando os caminhões tiram terra e vão jogando terra no terreno. Você vem correndo e dá um pulo e se joga. Exatamente. Essa brincadeira é muito mais divertido do que ir na Disney, cara. Sem dúvida. Lá embaixo tinha uma plantação de cana e no meio desse morro tinha uma árvore com um galho bacanão. Aí o que os moleques maiores faziam? Vinham correndo, dava um impulso, pulava, penduravam naquele galho e depois caíam ribanceira abaixo ali, escorregavam e ficavam vermelhos daquele saibro todo. E eu vinha tentando, eu pulava, não conseguia alcançar no galho e acabava descendo. Subia de novo e tal. Numa 15ª tentativa, assim, eu falei, agora vai. Eu vim no maior dos impulsos da minha vida, pulei, segurei no galho. A hora que meu corpo ficou totalmente na horizontal, a minha mão escapou do galho. E você caiu igual uma abóbora. Veio duplo twist escarpado muito antes da Daiane dos Santos. E eu fui parar no meio daquele canavial. E manja que folha de cana corta, que cara. Que não corta. Deixa eu contar uma história que não é da minha infância, mas é da infância de um garoto que inclusive é ouvinte do Argentinho 86, ele e o pai dele, o amigão meu e seu também, o Milton. Eu tava no aniversário dele há não muito tempo, pré-adolescente, assim. Estávamos todos, nós tínhamos cortado o bolo e tudo mais, ele com um pedaço de bolo na mão, e ele tava num terraço, assim, né? E esse terraço tem uma balaustrada alta, né? Lá embaixo, 2 metros pra baixo tem a grama. Eu não sei que diabos aconteceu, ele despencou de lá de cima. Foi balaustra abaixo. Aí todo mundo, ai meu Deus. Aí a mãe, o que aconteceu? Chama o Samu. Diz, seu filho caiu. E ela ligou o modo maluco no on. E saiu chorando, gritando, olhou de lá de cima, ele tinha caído. Só que ele, como ele tava com o bolo na mão, ele, chantilly. O glacê. Foi pra boca. E ela, meu filho tá espumando. Aí lá de baixo, o Lucas gritou, não mãe, é bolo. Mas, cara, que tombo. Ele caiu, assim, dos 2 metros de altura. Ainda bem que não teve nenhuma escoriação séria. É a divina providência, cara. O Wagner Silva, ele conta que em Santos, ele e os amigos promoviam uma modalidade de cabo de guerra, que, inclusive, deveria entrar para as Olimpíadas, segundo ele. Ele fala que a turma pegava uma corda e as duas equipes, uma em cada ponta, e havia um pequeno lago de água de procedência duvidosa, ele fala. Então, ele ficava um de cada lado e ali no meio aquele lago nojentão. Certa vez, ele caiu nesse lago e um pedaço de bambu entrou na coxa dele. Ai! Aí ele fala assim, peguei uma infecção tão grande que na época chegou-se a cogitar uma amputação da minha perna. Caraca, cara! Já a ouvinte Maria Pinheiro disse lá pelo nosso falecom@gente86.com.br que em 1984... os dois irmãos mais velhos dela resolveram colocá-la em uma balança de um playground do prédio que eles moravam em Vitória, no Espírito Santo. E empurrá-la até que ela fizesse 360 graus no brinquedo. Óbvio que tudo isso foi comigo amarrada na cadeira e gritando. Em um momento que a cadeira chegou a quase completar uma volta, mas a força não foi suficiente. Eu caí com as costas na barra superior e depois arrebentei a cabeça no chão de concreto. Meu Deus! Tive um nariz quebrado e uma parte da minha cabeça só voltou a crescer cabelo depois de um tratamento. Daí ela fala assim, hoje amo meus irmãos, mas algum dia ainda vou me vingar. Nossa. O ouvinte Fabrício Lavinha, de Teresina, no Piauí, fala que na infância morava no interior e sempre jogava futebol em um pasto. Certa tarde já estava escurecendo e como a várzea não proporciona condições como a iluminação artificial, havia muita dificuldade de se identificar a bola ali no pôr do sol. Abre aspas. Certa vez, nesta condição de luz, eu que era atacante vi a bola rolando e não tive dúvida. Dei uma bica que se o gol tivesse rede, ia furaria. Na várzea nunca tem rede. Não. mas o que eu pensei que fosse bola era um cupinzeiro e quebrei 3 ossos do meu pé descalço esquerdo. Uma coisa que a gente fazia muito na rua, cara, era catar umas bolas velhas e encher de pedra. Exato. E deixar ali no meio da rua, aí vinha passando um encalto qualquer, você fala, chuta a bola aí pra mim. Aí o sujeito dava uma sapatada. Vinha com uma vontade, né, cara? Bom, Facebook é o Agente 86, nosso e-mail pra mandar histórias é o falecom@agente86. Toda segunda e quinta-feira tem episódio novo. Fernando Gonçalves de Sorocaba com aquela história escabrosa dele lá, foi quem deu a deixa pra gente. No final dos anos 90, eu tava dentro da casa de um amigo meu, precisava sair e eu não tinha chave da casa. Então a minha única escapatória pra sair e deixar a casa trancada era pelo portão elétrico. Tinha que acionar o portão e sair correndo. Na verdade, você aciona ele pra abrir, daí você aciona pra fechar e tenta passar no gás. É, só que eu não tinha o controle... Indiana Jones. Exatamente. É. Só que eu não tinha o controle remoto. É. Eu tinha 2 fios descascados pra fazer o contato, saca? E sair correndo. Aí eu fiquei lá abrindo e fechando o portão pra calcular mais ou menos a velocidade. E ele fechava muito rápido, cara. Bate caverna. Aí quando eu achei que eu tava apto pra dar o... proeza, eu lá, tá, dei contato, o portão, brrr, eu saí correndo e o portão fechando, quando tava, o portão tava encostando, eu já caí, fui rolando, cara, o portão, chapéu ficou, o portão fechou na minha cabeça, saca, prendeu ali na orelha, e eu com a cabeça ali, aí o portão parou de fazer força, e ninguém passava na rua pra me ajudar. E eu ali desesperado, como é que eu ia fazer?